Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Histórias da Eurovisão, edição para terça-feira, 31 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai falar-lhe do Festival Eurovisão da Canção, ano de 1974, um festival que desde logo fica para a história por vários motivos. Por exemplo, a Grécia estreia-se no Festival Eurovisão da Canção e há uma aproximação à Europa. 7 anos depois, a Grécia vai entrar na União Europeia, neste caso, na Comunidade Económica Europeia. Simultaneamente, Portugal participa com um tema que faz história, porque este tema é usado como senha para, dias mais tarde, fazer cair o regime ditatorial que vigorava no país há 48 anos. Ao mesmo tempo, a França, que era uma candidata, desistiu, porque o seu presidente morreu na semana do festival e o tema Dani não chegou, aliás, o tema de Dani não chegou a entrar para o festival Eurovisão da Canção. Seriam, no caso, seriam 18 países, foram apenas 17, já que então a França, que já tinha participante, desistiu devido à morte do presidente francês na semana do festival. A canção, que já vou falar mais daqui a pouco, também houve uma canção com polémica, que quase venceu o festival. Quase. Não chegou a vencer. Mas é também este um festival em que há 3 quarto lugares, ou seja, 3 músicas a ficar com um total de 14 pontos. O festival realizou-se em Brighton, no Reino Unido. Mais uma vez, como já puderam acompanhar na edição anterior, foi o Luxemburgo quem venceu. Mas, pois é, mais uma vez os luxemburgueses não quiseram realizar o evento. Assim sendo, mais uma vez organizou o Reino Unido, em Brighton. Katie Boyle apresentou o festival que ficaria para a história como o festival em que, como já é comumente conhecido, os ABBA, o festival que os ABBA venceram, não é? O festival que deu início, digamos assim, a uma das bandas mais emblemáticas da Europa. Estou-me a referir, como é lógico, aos ABBA, com o tema Waterloo. Mas diziam então que é o, digamos, o festival que tem 3 quarto lugares. 3 músicas ficaram com 14 pontos. No caso, por exemplo, um dos lugares foi, um dos temas foi Long Life Love, a música da cantora Olivia Newton-John, que basicamente tentou escolher outra música, ela queria outra música, mas o público quis esta. Ficou então no quarto lugar, com 14 pontos. Os mesmos pontos que a música Bye Bye Love, os mesmos pontos que a música Bye Bye Love conquistou de Iron Shear. A música representou o Luxemburgo. Simultaneamente, o Mónaco, e já agora era curiosamente que estas duas músicas eram o número 9 e o número 10, portanto, a música do Mónaco, Celui qui reste e Celui qui s'en va. A música trazida por Romuald ficou então no quarto lugar também com 14 pontos. Estas 3 músicas vamos ouvir precisamente por esta mesma ordem. Primeiro do Reino Unido, segundo a música do Luxemburgo e terceiro a música do Mónaco. Vamos à música. quelque part, celui qui reste et se bien sûr, je te comprends. Il fallait t'en arriver là. Tu as la force de partir, je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je ne t'en veux pas. Mais déjà nous voilà devenus toi et moi. Festival conheceu apenas um terceiro lugar, aliás, a partir daqui, terceiro, segundo, primeiro, pronto. Mas reparemos que há outras três músicas que ficam no último posto, no 14º, o mesmo onde ficou Portugal, que ficou, portanto, com os mesmos pontos que a Espanha, por exemplo, que na altura também ficou no 14º lugar e último. Mas conto-lhe, entretanto, que o terceiro lugar pertence à Holanda, música I See a Star, trazida aqui por McNeil. Esta música ficou então no terceiro posto com 15 pontos. Já agora eu disse McNeil e é Mouth and McNeil. Esta música ficou no terceiro lugar, não teve grande impacto, é um facto, mas assim ficou então no terceiro lugar com um total de 15 pontos, apenas um. Que não deixa de ser algo interessante, apenas a um dos restantes três classificados, quarto, quinto e sexto, ou quartos em hexágono, como prefiro ouvinte. Para já vamos conferir o terceiro lugar, que pertence então à música I See a Star de Mouth and McNeil. Representou a Holanda, ficou com 15 pontos no terceiro lugar. Told me they can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes, and you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling. It's been there all my life, so it's my duty. I won't lose sight of it, the fire that you lit. We'll keep on burning till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see your face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. temos de volta o segundo lugar, que também ele trouxe polémicas. Não na Eurovisão, já aqui falamos de casos em que se supôs que era plágios e coisas do género. Aqui não tanto por aí. A cantora Jigglera 50, que já tinha ganho o festival há 10 anos atrás, voltou a participar. E desta vez participou com o tema Si. Numa altura em que a campanha contra a recuo, digamos assim, da lei de divórcio estava, ou seja, foi feito um referendo, não é? Foi feito um referendo em que basicamente havia uma possibilidade da lei do divórcio voltar um bocadinho atrás na Itália. Não a favor de quem se queria divorciar, bem ao contrário, não é? Pois muito bem, houve então um referendo e esta música era entendida na Itália como um sim ao recuo, não é? Jigglera 50 disse mais tarde que não, essa música não tinha nada a ver, foi apenas uma coincidência, um acaso, mas a verdade é que havia na altura essa referência, até porque, digamos, o refrão era entendido como alusivo, algo favorável ao favoritismo, digamos assim, para o sim no recuo à lei do divórcio. A situação chegou a tal ponto que a própria RAI, a televisão pública italiana, não transmitiu o evento no dia 6 por entender que isto iria dar alguma influência de opiniões. E por isso mesmo o festival foi gravado e transmitido pela RAI mais tarde, no dia 12 de abril. Para que a Itália não ficasse de fora, portanto, do festival no ano seguinte. Transmitiu então mais tarde, já na altura se conhecia o vencedor e também já na altura se sabia que lá fora os estrangeiros, neste caso presentes no Reino Unido, vamos dizer assim, gostaram muito, os júris neste caso, que eram quem elegia, gostaram muito da música de Jigglera 50. Deram 18 pontos, ficou no segundo lugar. E é mesmo esta melodia que nós vamos aqui ouvir. Entretanto, deixe-me dizer-lhe que o primeiro lugar, aliás, é a música número 8, não é? A música número 8, que pertence nem mais nem menos que à Suécia. Pois é. A Suécia que participou com Waterloo e que ficou com um total de 24 pontos. A música Waterloo fez realmente grande sucesso e marcou o início de um... Vamos chamar o início. Eles já tinham um álbum em 72 e já tinham até uma formação anterior de 70. Mas realmente este foi o festival realmente o impulsionador para uma febre incrível, a ponto de que os ABBA foram os artistas que mais venderam da Suécia a nível mundial. Bom, e na Suécia muito mais. Mas a verdade é que realmente não há memória de um grupo como os ABBA, não é? Nesse sentido. E é curioso porque hoje os próprios, não digo os americanos, mas aqui na Europa dá-se muito mais valor do que se dava na altura. Embora na altura, eu tenho a certeza que se os ABBA hoje regressassem, havia uma adesão enorme por parte de uma massa muito grande, de uma massa adepta muito grande dos ABBA. Bom, o que eu lhe posso dizer é que os ABBA ficaram em primeiro lugar com 24 pontos. Primeiro lugar, não era a primeira vez que a Suécia, creio que não era a primeira vez que a Suécia vencia. Ou era, talvez fosse a primeira vez que a Suécia vencia, não tenho aqui a lista. Já uma vez falamos nisso nos festivais, mas eu na altura confesso que não me recordo agora se já a Suécia tinha ou não vencido. De todas as formas, o que lhe posso dizer, e até posso verificar consigo neste instante, se a Suécia terá ou não anteriormente arrecadado o prémio. Eu sinceramente creio que não, mas exatamente, foi a primeira vez que arrecadou o prémio, foi no festival de 1974. Foi a primeira vez que a Suécia venceu e logo com um grupo... um grupo de luxo, não é? Porque os ABBA ficaram para a história não só da Eurovisão, mas também de toda a música. De resto, a própria Suécia Aliás, o próprio estilo de Eurovisão já tinha ficado para a história com Gigliola Cinquetti à conta do tema Nonnalità. Já agora, a título de curiosidade, já que eu fui aqui falando do primeiro troféu da Suécia, deixe-me dizer que a Suécia venceu também em 1974 e 1991. Portanto, três vitórias para uma Suécia que venceria depois, novamente, em 1999 e também, aliás, e também nada, eu aqui, sem querer aqui confundir o ouvinte, venceu então nestes anos, portanto, em 74, em 84, em 91 e em 99. Foram as quatro vezes que a Suécia venceu, mas nunca nenhuma, digamos, tão... Enfim, nunca nenhuma tão impactante como esta vitória de 74, não é? Pois muito bem, vamos ficar com estes dois temas e eu despeço-me. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite. Já de seguida chega mais uma edição de Bate-Papo Musical com o Marcos Rangel e eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui. Fique bem, uma boa noite. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Até lá. Camminai un po' dietro i passi suoi e chissà perché non ridevo più. L'erba si appoggiò sul vestito mio. Era come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara l'atmosfera e dovevo dirgli sì, sì. La mia mente disse sì. Mai sì, dolcemente dissi sì, per provare un'emozione che non ho avuto mai. E quando nel suo viso tutto il cielo si scoprì, sì. E poi non ricordo più. Forse mi svegliai o mi addormentai. E nei sogni miei grandi praterie. E le mani tu strette nelle mie. Correvamo e poi, correvamo e poi si fece chiara l'atmosfera. E tornai a dirti sì, sì. Viso tutto il cielo si scoprì, sì.